amada, ela me beijou quando com cebola vim com o Vasco da Gama. Um peru vaz de caminha, e quando penso em Lisboa, minha voz vai se acabando. Se acabando.